palavra de amor. Meus olhos se enchiam de lágrimas, mas agora a fonte acabou. Não vai mais me enganar com palavras bonitas de novo. Já estou cheio de ser carinhoso e você sendo falsa comigo. Eu aceito o perdão, mas não vou chorar de novo. Eu aceito o perdão, porque tô doido pra te ter de novo. Me apoderar do seu corpo, quero sentir prazer com você. Na voz marcante, quero tanto te esquecer, mas você não deixa em paz meu pobre coração. Diz pra mim que você quer, assuma de uma vez, me tirar do muro. Eu aceito o perdão, mas não vou chorar de novo. Eu aceito o perdão, porque tô doido pra te ver de novo. Me apoderar do seu corpo, quero sentir prazer com você. Te esquecer, mas você não deixa em paz meu pobre coração. Diz pra mim que você quer, assuma de uma vez, me tirar do muro. Eu aceito o perdão, mas não vou chorar. Eu aceito o perdão, porque tô doido pra te ver de novo.